É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente. Muito diferente. Que lembro da gente. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada. Esse é o momento que a mulher ficou oriçada.